455, tá livre o ingresso via Kilo Alfa antes da Golf, chame a torre 186. QNH é 1017, tem um bom voo, uma boa noite. Afirmativo, senhor. Kilo Alfa, próximo ponto espera da 28186. Obrigado, bom trabalho. 4071, no Alim mantém pista 28. Alim mantém pista 28, azul 4071. El Salvador, boa noite. Gol 1-3 de Colón. Gol 1-3, contato radar na decolagem, sul para nível 400 na seta Gole Transconfer. 400, Gole, oficial Gol 1-3. Do 4071, autorizado a decolagem da pista 28, vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 1-0-7. Livre decolagem, azul 4071. Passando nível no 30, chama centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288.264, obrigado, boa noite. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Já 3662, boa noite, eu tenho já aprovado 370 para Natal, aceita? Ok, será recomendado, então aguarde para a copa. Bianca 6310, já tem aprovado aqui o 350 para Recife, aguarde o número 2 para a Copa. Está 3662 na escuta para a Copa. Está 3662 autorizado para Natal, nível 390 pela Opel Zulu 10. Após a decolagem da 28, fará curva à direita, saída Aron, transição Zipa. O transponder é 5157, o controle opera em 119.35, o contexto. Gente, autorizado para Natal, nível de voo 390, aerovia Super Zulu 10, decolada 28, curva à direita, saída Aron. Correto, está 3662, chama para o puxa a aberta. Agora sim, a Bianca 6310, mas escuta na copa. Só 6, será recoordenado agora um instantinho para a cópia. Thank you. Salvador, Web 6727. Web 6727, por favor, comentar o 27. Web 6727, confirme como recebe o som. Web 6727, na escuta do solo. 27. Web 6727, atuem. Salvador, Web 6727. Na escuta do solo, está sendo instruído a regressar ao estacionamento, ok? Salvador, Web 6727, está alinhado e pronto. Web 6727, atue. Como recebe a torre, Web 6727? 6727 agora recebe 5. Torre está recebendo a Web 6727? Afirmo, Web 6727, como recebe a torre para o novo teste? Web 6727 chamando a torre 1186. Web 6727, confirme como recebe a torre. Web 6727, estava recebendo torre. É Web 6727, se for confirmar, confirme se está recebendo clareza 5 a torre. torre, está na escuta do objeto 6727. Web 6727, retorne ao pátio, retorne ao pátio, não estamos recebendo. Oi, Salvador, é o Web 6727. Gol 1604, se recebe o controle, faça ordem na posição Kari nível 030. Obtém Kari nível 04. É Portugal 1572 aircraft with fair and in communication, descend to flight level 040 and make a hold over repeat intersection. Nova autorização para prosseguir para a final da pista 28. Na sua escuta. Doutor Salvador, boa noite, objeto 6748, passando 230 para 150. Objeto 6748, aciona identificação, desça para nível 050 na chegada Karen, reduz a velocidade 2209, possivelmente vai fazer horta na sua posição. Cara, devido ao tráfego da companhia WebJet, que está com falha de comunicação na pista 28. Ok, está reduzindo. Eu poderia confirmar o nível autorizado, se eu for entrecortado? Esse mantém o 050, objeto 6748. 050, reduzindo para 229. 3662, vai iniciar o seu táxi via... ingressando no pátio 3, cruzando no pátio, chame na táxi 1 kilo, ok? A gente vai ingressar no pátio 3 e chama para ingresso na taxa quilo 3662. A aeronave da WebJet que está com falha de comunicação, ela estava alinhada na cabeceira da pista 28, aguardando instruções para decolagem, porém, como não conseguiu o contato devido à falha, ela está retornando ao pátio e quando a pista for liberada, será autorizada para a próxima. Estamos na sua escuta, aguardando atingir 3.000, gol 604. Estamos agora copiando vocês 5x5. Nós conseguimos falar com o controle. Aparentemente a pane era da torre de controle. Pode confirmar? Posso confirmar. O controle fez várias chamadas dessa aeronave também na hora. Não estava conseguindo contato e ligou para nós. Manteve a aeronave em espera. Já estão duas em espera aqui. Se foi estabelecido o contato, tudo bem. Ingressa pela Alfa e a gente está taxando outra aeronave aqui pela Juliette. A gente vai fazendo teste de frequência, volta de novo ponto de espera. A gente não estava conseguindo falar com essa aeronave em nenhuma frequência e todas as outras aeronaves estavam escutando a gente. Tá bom, estou retornando ao ponto de espera então na pista 28. Obrigado. Tá, tu siga em frente inicialmente, já que tá na Alfa, tá? Tem um tour que vai ingressar via pátio de carga. Então vem via Alfa, vai ingressar na Juliette e a gente vai encostar com o controle aqui pra ingressar pelo pátio 3, agora vai ter que ser no meio 2. Ah, já com voo à esquerda? Confirme. Voo à esquerda. 1022. Tudo bem, então vai pro ponto de espera, como o objeto lá que foi estabelecido. Nós não estávamos recebendo mesmo, estava vendo aqui só a luz de... para vocês retornarem o passo, a gente não estava copiando. Entende, vamos continuar no teste até o ponto de espera, objeto de metade 27. 8.000 para ingresso, ok? 3662, Kilo Alfa, e antes da Golf, chama para ingresso, 3662. Agradeço pela espera, tenha uma boa noite, um bom voo, 3662. Eu que agradeço pela coordenação, obrigado, muito boa noite. Quatro zero sete um. passando 2 horas e 25 milhas, rumo ao sinal 10, nível 360, estacionamento Boeing 9772. Autorizar então alinhar e decolar pista 28. Vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 1017. 1017, livre alinhar e decolar o objeto 6727. Iniciando 6727. O Salvador, avião acabado de 6310, portão 01 para pushback acionamento. Avianca 6310, está livre seu push acionamento, chama para o táxi. Chamará. Autorizado então. O objeto 6748, porta sua posição CAR nível 050. E aí, Petora, ordem Cario, né, no 050, 6748. Copia. Você copia. É 3858, está autorizado para Fortaleza, nível 390, como solicitado pela OPA 019. Decola 28, curva à direita, saída Momo, transição frote, transponder 5170, controle em 1935, proteja. Controle Salvador, boa noite, objeto 6727 decolado. Objeto 6727, contato radar na decolagem, suba para nível 340, objeto 6727. Sai para 340, objeto 6727. Tem aí decolar de imediato? Afirmativo, 3662. 3662 de imediato, está autorizado a alinhar e decolar pista 28. Vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 1017. Ajuste 1017, de imediato a linha e decola para 3662. 3,000 feet. Descent 3,000 feet. Can 1017 at port show 157. Alright. Objeto 6748, desça para nível 040. 040, 6748. Na 3, 4, fora. O 52, com a informação, senhor, autorização, Recife. 3152, será coordenado Recife, 330, aguarde para a cópia. 330, aguardando, senhor, 3152. Realizador, voo 604. Voo número 04, completa final de procedimento LS Zulu. Chama agora a torre 118, decimal 612, tem um bom posto. 867, já 604. Portugal 157, leave hold, fly head now 270. Clear ILS when approach runway 28, descend to 2060, report service on localized course. Leaving the hold. By the left heading 270, clear and left approach Zulu, runway 28, call the stables on the local approach call 1, Parker. Boa noite, o gol no 604, está bastante travado. Não, senhor, reportaremos. 2 autorizado Recife, nível 330, pela outra Whisky 58. Decola lá 28, curva direita. O saída Aron, transição Melim, transponder é 5171, no controle PL1935, cotejo. Então, 3152, autorizado Recife, nível 330, via Perito 58, fala 528, curva direita Aron, transição Melim. 5171 no transponder 119352. Tá transponder confirmando 5171, chama para o puxo de acionamento, tá 3152. 5171, vai chamar para o acionamento, portão número 3. Go 157, complete left 260. Ascending 260, ponte com 157. Tá 3662. Contato radar 3, 4 milhas norte de Salvador, sul para nível 390 na saída Aron, transição Zipar. Acessão 390, perfil Aron, transição Zipar 3662, tá? GF 6727, passando nível 140, chama o centro Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Centro Recife 1228, 264, GF 6727. Solo Salvador Avianca Brasil 6310 para o táxi com 94 a bordo, 3 horas e 31 de autonomia, alterna Aracaju. 94, 3 e 31, Aracaju, tá livre o táxi via Índia Alfa e antes da Gol, chame a torre 186 para ingresso. Tem uma boa noite com a Avianca 63.